Walking out the door, 'cause there'll be no sunlight

Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Target Radios. Todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Excelente quarta, baby. Hoje, 26 de outubro. Que você tenha um dia perfeito acompanhando Target International. Por aqui, Ricardo Borges. Richard with you on the Greatest Network. Acompanhamos o Pop Hits da manhã e os 5 sons mais votados no portal Target W.com, a referência para o mundo. Número 1 no Pop Hits da manhã de quarta, Katy Perry, The One That Got Away. Segundo lugar para David Guetta e Usher, Without You. Terceira colocação para Bruno Mars, It Will Rain. Número 4, Rihanna, We Found Love. E a quinta colocação da manhã fica para Britney Spears, Criminal. Bom, e pra tarde, tudo pode mudar, baby. Clique no portal da Target e vote no seu som preferido quantas vezes quiser. TargetW.com. Aproveite para se ligar em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Não é à toa que é referência para o planeta. TargetW.com. Participe também do Peça o Seu Som. Seu pedido pode rolar por aqui, ó. Pop Hit do ouvinte. E na manhã, vai um grande beijo pra Andréia Ferreira, ela que é de São Vicente, litoral de São Paulo. Recebe o nosso carinho e ouve agora aqui na Target, One Time, com Justin Bieber. O pedido da Andréia, fechando o Pop Hits da manhã. À tarde de volta, baby. Bye, bye. Oh, Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.